Misterios, intrigas, venganza, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de lobo. Tudo pode acontecer em... Quero ouvir essa bosta. É aqui que o titio vai ensinar o que é ensino. Que lixo. Chorume. Conecta-me. Fim de semana, você me liga, você me chama, você convida, mas dá um tempo, meu coração. Saia sozinha, não traga o seu irmão. Se ele não for, ela me segue na maior bronca, chega de leve, não me chame, aí já era. Segura a fera, não é brincadeira. Bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, hospedado no chorume.com.br. Do meu lado esquerdo, ele que pega arroz com a concha e feijão com a espumadeira, Wesley Zop. Esse sim sou eu. Olá. Ele que transa com morcegos para ver se contrai ebola, Gabriel Asvar. E aí fica com duas ebolas, né? Tem razão. E nesse faz tempo sentido. De internet, ebola fica legal também, né? Uma coisa mais internética. Não? Entendi. E-mail, ebola. Foi muito avançado. Desculpa se eu sou dos jovens. E eu, Douglas Domiciano Ganso, que tenho como objetivo de vida meter em pé numa rede. É isso que eu busco pra mim. Ela tem que estar pendurada ou pode estar estendida no chão? Não, pendurada. Ah, senão não é uma rede, né? Mas estamos falando da rede ou da parceira? Não, Ou de uma rede de pesca, né? Uma rede de pesca. Com pescadores, com estimadores. Né? Não entre em pânico, ouvinte, esse é o Chorume, o podcast que é semelhante a um empadão de azeitona. Você goza três vezes dentro sem tirar, não tem jeito. Por favor, música, porque vamos começar a ler os contatos que os ouvintes fizeram durante a semana com o podcast Chorume. Como uma deusa, não, já falei... você me mantém. Não. Deixa, põe play numa música. Ah, tá. É que você falou uma música, eu achei que era pra cantar. Tudo bem. Vê se essa daqui serve. Sentado na calçada de cano de canequinha, muito bem, então vamos lá começar com os comentários do episódio 55, um episódio que falamos sobre palavrões, Wesley Zop. Puta que pariu, hein? Muito bem, lameruxos. O primeiro contato foi de Pensador Louco. Ele fala, caralho, 40 e bucetados minutos até entrarem no assunto do podcast é de fuder as almas dos ouvintes. Tá que pariu! Episódio muito bom, porra! Pensador Louco é do mundo dos podcasts. Obrigado, caralhas! Ele tem lá o Teatro Escuro do Pensador Louco, ele não falou aqui no comentário, mas eu falo. Ah. Pra quem quer acessar, tem o pensadorlouco.com, você acessa o podcast. Pelo que eu sei, ele tem dois tipos de podcast lá. Quais são? Um chamado... Um de áudio e outro de áudio. Ah, é verdade. Sim, diferentes. É diferente. Um pra orelha esquerda, outro pra isso. Orelha Miguel. Um chama Som no Caixão, que é um podcast destinado a divulgar bandas e álbuns de pouco ou nenhum conhecimento no Brasil. Som no Caixão? Isso, Som no Caixão. E o outro se chama Desleituras, que é um podcast de narração de contos, poemas e histórias encontradas em gavetas escuras na internet. Eu acredito que seja uma desnarração, né? Uma desnarração por quê, Wesley Zop? Porque chama Desleituras. Então, pode ser, pode ele ser. Ele tá culto hoje. Sim. Então entre lá, acesse esse podcast do Pensador Louco, que eu tenho a pachorra de dizer que é um dos melhores podcasts da internet brasileira. E mundial, não? E mundial. É. muito bem. É porque com essa época de internet, né? Ah, bola, então, e-mail. Porra, sensacional! Genial essa piada, rapaz! É por isso que você faz parte desse podcast. Eu falo que eu supero o Wesley facilmente. Puta anedota! Ah, essa foi boa. Essa merece o choromosco, hein, seu lameruxo, filha da puta. Sem senti ele se revirando aqui. Esse menino brilha. Do nada lança uma piada aí, rapaz. Uma piada do povo, uma piada popular que todo mundo entende. Podemos fazer um episódio chamado Puta Anedota, hein, cara? Sim, nesse dia eu não venho. Até bom que tudo que você fala não tem graça. Outro comentário dele, Bob Balbúrdia, falando podcast de novo. Mas como é que pode ser verdade uma porra dessa, Batman? Me explica essa porra. Só tem uma coisa a dizer, modere seu linguajar, Robin. Você é apenas um garoto. Isso aqui é um podcast de família, não pode sair falando palavrão a esmo aí, não, caralho. E tem uma fita aqui que revela sobre sua mãe e sua irmã. Que revela que a sua tia é uma puta paga. Porém, de carteira assinada, que é diferente. Sim. Exato, e que é melhor também, porque recolhe seus impostos e ajuda o nosso país, né? Exato. Vamos lá, então, para os contatos através do e-mail, Wesley Zop. Então, o primeiro e-mail dele, o Francisco Wolf. Uau, hein? No último episódio, pedimos para ele mandar o mico. Ele comentou que tinha um mico na faculdade. Ah, sim. A respeito do nosso podcast. Sim. E ele veio, parece que veio nos mandar aqui. Sobre esse mico. Uma explicação. Isso, ele fala... Porque ele só disse que tinha, né? É, não falou, não descreveu. Ele falou lá, senhores, já que vocês querem saber do mico da facu, irei contar. Estava eu um belo dia na facu, na aula de anatomia, quando vi um episódio do Chorume. Mas como não dava para escutar tudo e como estávamos para entrar no laboratório, tive que pausar o episódio e guardar o celular. Mas como toda desgraça para corno é pouco... Meu professor de anatomia, conhecido pela zoeira, que por algum motivo e olhos de águia conseguiu ver como eu estava ao entrar no laboratório, ele me fala: Francisco, por favor, compartilhe com a gente o que o senhor escuta. Rapidamente eu pensei, bom, eles já falaram da parte do padre lambuzado de mel. Logo estou seguro. Que inocência, né? Mas mesmo assim, tentando desviar, falei, pro... Quando a gente voltar para a sala, eu mostro, afinal é proibido o celular no laboratório. E ele lembrou, ao chegar na sala, ele disse: lembra-se que você tem algo a compartilhar com a gente, Francisco. A merda estava feita, tinha esquecido que estava escutando o Chorume, dei play e vem a bela frase: ai, Beto Jamaica! A desgraça estava feita. O professor perguntou que merda era essa, logo expliquei para toda a sala, geral deu risada e tudo ficou de boa. Era o que eu achava. No dia seguinte, apareceu um viado gritando, Beto Jamaica. Achei que era coincidência. Mas era o Zop. Não, mas coincidência, né? Mas era o Zop. Bom, o cidadão sentava atrás de mim e sussurra no meu ouvido, Beto Jamaica. Já levantei falando que não curtia viado. Até a professora de saúde coletiva se assustou. É, nem todos curtem antílopes, são perigosos na savana, eles correm muito. Ainda mais a professora de saúde coletiva fala, não, mas eles não têm problema de saúde, não tem nenhuma, não disseminam doenças. O chifre você pode chupar à vontade, o chifre de um viado, que não tem problema. Até o pênis. Até o pênis, corças também. Mas é difícil achar um que tem. Sim. O cidadão se levantou até a porta, virou pra trás e me soltou a frase, a gente é viado, mas também ama. Gostei. Não, parece que não tem ligação, mas... Não, porque o Francisco não, eu entendi, o chamou de viado, mas ele falou que também ama. Sim, sim. Muito bonito isso. Chorume, acima de tudo, é um podcast que fala sobre amor. Vi de Manual do Jovem Candeeiro. Sim, é verdade. Ele fechou a porta e foi embora. Eu me sento e o professor de anatomia do nada abre a porta rindo pra caralho junto com o cidadão, o tal do viado. E me fala, porra, era só uma zoeira, não precisava ficar nervoso, pelo jeito. O Francisco Wolf aí... Pegou o cara pelo colarinho. Ficou com o cu estouradinho. Exato. E aí eu disse, zoeira? Com um cidadão que quase lambe a minha orelha. Como assim é zoeira? Achei que fosse ser estuprado. Um cidadão de 2 metros, sussurrando, Beto Jamaica, como assim é zoeira? Bom, Depois disso, o geral deu risada, o professor foi embora, a professora ficou com uma crise de risos e foi isso. É. Uma dica para episódios. Histórias da caserna. Caso alguém tenha servido o exército. Eu fui dispensado. Eu também. Eu também. Mas tem histórias do processo sobre entrar no exército, mas daí... Talvez a gente possa fazer um, se a gente quiser. Lembrando que a gente só faz episódios com temas coerentes aqui. E que a gente queira, né? Também. E o outro é Manual de Sobrevivência da Parada Gay. De sobrevivência da Parada Gay? Não sei se tem uma necessidade de sobreviver. Talvez um manual de delícias encontradas na Parada Gay. Talvez manual de degustação... da Parada Gay. Como vomitar arco-íris? Um manual de sommelier da Parada Gay. Sommelier! Sommelier e Parada Gay. Isso seria. Como faz só as melhores paradas gay? Peraí, deixa eu acabar de bater uma aqui. Deixa Paris? Tô batendo uma, peraí. Nicarágua? Nicarágua tem uma. Peraí, deixa eu bater outra. mas falando do corpo... do mico do Francisco Wolff, eu acho que um tema sugerido seria Manual de Sobrevivência do Ouvinte de Chorume. Ah, isso sim, é verdade, hein? Isso. Não, teria que ter depoimento de ouvintes do Chorume. Sim. Muito bem. E como eles devem agir, como proceder ao estar ouvindo o Chorume nas ruas. Pode começar um Chorume Anônimos, né? Ouvintes de Chorume Anônimos. Os lameruchos anônimos. Obrigado pelo compartilhamento do seu mico, Francisco Wolff. Ficou interessante. Eu gostei. E conhecendo o Chorume, eu acho que o professor ter ouvido só Beto Jamaica... Que sorte, hein? Acho que... Foi só uma gota de vergonha. De tantas piadas que ele poderia ter pego aqui, então... A não ser que ele explicou o contexto do Beto Jamaica. Sim. Não, mas isso é uma coisa... Não, porque aparece um grito, ai, Beto Jamaica! Não, e o pior é ele achar que é coincidência. Alguém gritar no ouvido dele, Beto Jamaica. Não, isso não é coincidência. Não pode ser coincidência. Outro dia me gritaram Vando, então tudo bem. Então, pelo que eu vi que ele ficou bravo, foi porque no final era uma zoeira e ele queria dar uma com o cara. Eu entendi assim. Mas dá uma foda bendada aqui. É, batistaca e tal. Exato. Furar um poço. Exato. Sim. Um cowboy invertido australiano. Uma perfuratriz da Groenlândia. Puta, isso é difícil, cara. Exato. Uma tartaruguinha enxeta. Coqueirinho não se nega a ninguém, cara. Exato. Uma coisa light, assim, não. Só pra conhecer. Não vai se entregar de corpo e alma essa gravação. Não, claro não. Que não. Muito bem, o próximo e-mail de Renan Cirilo. Alguma coisa pra falar de Renan Cirilo, Wesley Zop? Dele em si, da pessoa como ele é, ou ele como podcaster, o podcast dele? Ou talvez uma participação que tenhamos feito no podcast dele essa semana. Ah, sim. Por favor. Fizemos uma participação da leitura de e-mails dele lá na trilha número 17, Cozinha Mateira. Cozinha Mateira, aquela cozinha que é no meio do mato. Sim, talvez feita com matos. Exato, mas nós não falamos. Talvez que mate. Exato. Sim. Mas nós não participamos do episódio inteiro, somente da leitura de e-mails. É, ele falou que a gente não era digno, né? É, parece que a gente não tá no atletismo profissional. Ah, porque, Gabriel, não sei se você sabe, esse podcast na trilha, ele só convida pessoas que têm o esporte como uma dedicação, uma inspiração. Por isso que eu fui convidado, né? É que talvez comer cu não seja esporte. Ainda. Ainda, mas estamos lutando por isso. Talvez se for comer cu no meio do mato, talvez. Comer cu numa escalada. É. Aí quando que tá. Quando podemos, eu tiver um xizinho no nome Cirilo, talvez ele entenda que seja um esporte. Aí. Então, podemos fazer aí um episódio de comidas mateiras. Então, ouça lá a leitura de e-mails, participamos com as nossas vozes belas e sexys lá. Gabriel Asbar não participa porque ele é estrelinha. É, ele fala que só se ele receber. Exato. Então, é que eu só me movimento dando estrelinha. Ah, tá. Você quer a questão de pagamento. O né? Assunto é escrever e sair correndo lameruxo no toba de quem tá lendo. Eu achei pesado. Ainda bem que eu não tava lendo. Sim. Ainda bem que eu trouxe 3 lameruxos de borracha aqui. Isso. Droga. Olá, queridos chorumosos e convidados. Hoje não temos convidados, mas tudo bem. Sinto pena de você, a pessoa algemada aí do lado. Estão falando de Wesley Zob com sua algema de... Pelúcia. Mas ele que veste. Obrigado por sentir pena de mim. Esse autoflagelo. Meu nome é Renan Alves, 36 anos, moro em Vila Velha. empreendedor de informática, agora já sem clientes. E de fato desempregado, depois que os clientes descobriram um significado diferente para, entre aspas, empreendedor de informática. Que, segundo Wesley Zop, é dar para um caminhoneiro. Lembrando não que só... não fui eu que falei isso. Né? Lembrando que não é só para um caminhoneiro. Não, para não caminhoneiros. Vai. Sim, não sim. Vai. Mas ele faz isso para desmistificar o mundo dos caminhoneiros, porque em breve estará aí manual do jovem caminhoneiro. Tomara, hein? Obrigado, Wesley. Também sou host e editor do podcast Na Trilha, onde falamos de esportes, vida outdoor e também de motorcycles. Aê, cara, eu tô falando. Falando o que, Wesley Zotto? De motorcycles. Antes de tudo, quero agradecer pela divulgação sincera e honesta que fizeram do meu podcast no episódio passado. Pelos meus cálculos e analisando os números de downloads, arriscaria dizer que alcancei mais ou menos a metade da audiência de vocês, pois identifiquei dois downloads incomuns e agora tenho 6 ouvintes. Pô, tem aí, caralho. Não é possível ter vindo 2 downloads. Esse cara tá no cume, cara. Ele tá no cume da escalada. Não, eu acho que a gente só bate um download lá, que é do Wesley, porque o Gabriel não baixa. Não, eu só escuto. Exato. Mas tá bom. Mas é que eu baixo também no iTunes, né? Então deve dar 2. Você baixou o dele 2 vezes. É que ele baixa aí no computador dele e no celular. É. Mas entendeu meu truque? Entendeu meu truque? Nossa, por isso que não estamos com o pico elevado aí. É. Estou enviando este e-mail para relatar como palavrões podem sofrer discriminação dependendo da forma como utilizado. Isso é verdade. Certa vez, durante o almoço onde eu trabalhava, um cara estava se queixando. Ontem, esqueci de entregar um relatório justamente do diretor mais chato. Eu tenho mais é que tomar no cu mesmo. Como esse cara era, digamos, adepto a fornecer o lamerucho dele por aí, de forma espontânea e prazerosa, respondi de imediato. Não entendi. Se fosse punitivo, você deveria dizer, eu tenho mais é que comer uma buceta. É, sim. E aí sim eu aceitaria que pra você isso foi ruim. É, porque se ele gosta de dar o toba... É, ele em fala, questão que de tomar no cu mesmo. Pra entretenimento, é, né? Entendeu? Então, mas é o que a gente falou semana passada. Tomar no cu pode ser, muitas vezes, ofensivo, porque pode ser um estupro. Não pode não, ser e também espontâneo. Não é, e também o palavrão também, a gente tava explicando que não é literal. É, pode né? ser. Nada contra a opção sexual dele, mas se quer reclamar, que reclame direito. É. Pô, acho justo, assim. O que me deixou ainda mais confuso foi a advertência que recebi em minha mesa no dia seguinte por usar de palavrões em voz alta em ambiente de uso comum. Caralho! O cara que toma ainda. O cara que fala cu, tudo bem, mas aí que tá. Tenho duas coisas pra falar sobre isso. Primeiro, que eu já falei, buceta é um dos palavrões mais fortes que existe. Né? Você tinha comentado mesmo. Tem uma pessoa falando é tipo... cu. É tipo a Jinkidama do palavrões. Exato. É, pode ser. Tem todo mundo ali, cu. Daí o cara, quando solta uma buceta, todo mundo... Opa. Não, mas que isso? Porra. Olha, o cara tá falando de sexo. Todo mundo falando de cu, que o cara vem falando de buceta. É. Daí isso, daí causa choque. Choca a população. E ao chocar pessoas que gostam... Vamos chamar assim de... Como é? X9? Não sei. Sim, já vai sim. Lá falar. Ó, tem um boca larga, um boca suja, um vida torta, um lunático falando sim, palavrões. Sim, um canalha, um mequetrefe. Um insalubre, sei lá. Sim. Daí ele vai e fala esse tipo de coisa. Outra coisa. Naquela mesa, no momento que ele falou, sentou uma avó. Ah, e aí ele pecou. Daí quando ele falou buceta, aí, é palavra. Aí as pessoas, aí... porra, tem uma avó aqui do lado. Olha o que o cara faz. É, daí, entendeu? Foi isso. Não, o pecado foi ele não olhar ao redor. Exato, é. E... perguntar, alguém é vó aqui? É, podia perguntar. Exato. Não, porque a pessoa se sente orgulhosa de ser vó. Sim. Só fala, não, sou vó sim. É, sou mãe 2 vezes. É, exato. Não, tá bom, não, parabéns. Aí você, não, aí você não evita palavrão. Aí, feliz dia aí... da avó. Isso. Ah, já... não sabia que era. É. Não, porque ninguém não. sabe. É, exato. É. E daí se a pessoa pesquisar na internet e depois for reclamar, você fala, dia da avó é todo dia. Pô, parabéns. Isso é bonito. Parabéns pelo dia da avó. Já manda. Já emenda. Já emenda, fica bonito, fica legal. Exato. Eu vou usar isso aí. Você vai ter que dar parabéns pra ela todos os dias? Tudo bem. Tá, mas você se livra da advertência. Exato. Ele fala: como assim? O cara pode falar o que quiser e eu que sou advertido, vai entender, né? Aproveita o momento pra fazer a polêmica para todos. inclusive, o convidado. Você tá escutando? Você leu? Lê e escute o que ele tá falando. Ele falou que essa pergunta polêmica era pra todos. Ah, né? Entendi. Mas agora ele definiu. Ele definiu. Quando é indefinido, é o Wesley. Está na Ligipédia que quando a pergunta por e-mail não vem definida, é só pra você. Não, tudo bem, mas eu queria só saber que vocês entenderam que é pra todos. Wesley Zop, ele mas pergunta. Que caralho! Todos que chamam Wesley. É, então é só pra mim de novo. Tá escrito aqui o seu nome. Se um dia você acordasse com seu pênis substituído por um órgão sexual feminino... Tá, bateria maceriri. E considerando que você o quisesse de volta, ou seja, seu pênis de volta... Tá. A única opção de tê-lo seria alcançando um orgasmo sincero através da atual buceta. Pra quem você daria? Lembrando que toda tentativa seria transmitida ao vivo e antecipadamente divulgada em todas as redes sociais e mídias de comunicação. Não, e pra você não roubar quanto ao seu parceiro, ele obrigatoriamente teria que ser um mendigo alfa que possua um podcast dominical que só sai na segunda ou um loiro monobol que só tenha namoros frustrados ao longo de sua breve vida. E aí, pra quem você daria? Então você... Essa gama de escolhas. Essa é minha. Dá um leque grande de escolhas. Exato. Pra quem? O que eu penso? A terra vai comer, você tem que divertir os amigos. Então eu tento com os dois. Não, não, mas a gente quem não sabe? Vai. A gente não vai comer seu cu, vai comer só você. Sim. Exato, exato. E talvez o cu, dependendo do tempo. Não, não, na hora ali. Não, na hora eu... Na hora é improviso. Na hora deixa levar, na hora deixa levar. Como a você tocou e gosta na tua cara. Essa é a minha proposta. Lembrando... É isso que vamos ter. Tá, e qual é a sua proposta? Lembrando que ele disse... Orgasmo sincero. Sim, ainda sim. Tem então, que... Então talvez eu não passe nem perto da buceta. Só como... Porque, sincero, você nem sabe o que é ter um orgasmo pela buceta. É, então, mas é que tá. Eu acho que eu só recupero a o pinto se for pela buceta. A minha proposta é eu como cu a buceta e gosto na cara. Qual que é a sua proposta? Olha, Wesley, eu posso te contar todas as histórias que eu lembrar de uma vez que eu comi um cu e repetir com você. Eu acho são infinitas possibilidades. Eu acho que eu escolho o Antônio Fagundi. Não, não. É, só não. Nessa gama? Só nessa gama. Puta merda, eu vou ficar caixando. É, pode ser prazeroso. Vai. Você vai acabar dando vou na base Gabriel. Da tesourinha. Você vai acabar dando pro Gabriel, então. Eu vou na base da tesourinha pro resto da vida. Porque o Gabriel vai. Ele vai me convencer. Ele vai. A partir do momento que se tem você, se dá pro Gabriel. Você tem que entender que um cara que escreve um livro chamado Kuma Sutra. É cu mais sutra. Sim. Ou é cu mais chuca? Não. Cu mais sutra. Não, é cu mais sutra porque sutra é um refrigerante indiano. Então ele come, como é dele dar um refrigerante. Ó, pessoal, você quer frescar. Mas isso eu escrevi enquanto cursava o seminário. Exato. Sim, claro. Ele fala um grande abraço a todos, vocês são fodas com PH! Mas... Aê! Próximo e-mail, Diego Zupelli. Ele fala, eu gosto de batata. Okay. Eu também. Provavelmente uma grande referência aos mestres do humor Hermes e Renato com seu personagem Charlinho, que gostava de batata e de estudar. E são duas coisas importantes para a vida de um adolescente. Sim, batata ajudou na Revolução Industrial. Claro. É muito importante. Vamos lá. Fala, chorumentos. Antes de qualquer coisa, vão todos para a puta que o pariu. Muito bem. Ah, ok. Que episódio instrutivo. Quem disse que não dá para aprender nada com o Chorume? Cara, cansamos de falar que Chorume é cultura. A Polícia Lógico. Federal diz? Sim. Talvez. Não. Ela falou isso no tribunal. Eu achei que era desnecessário, eu falei. Apesar de do Arnaldo, que é formado em Direito, também estar nos defendendo e dizer que ele aprende muito, assim, por exemplo, nome de pênis. Sim. Opções, nome de posições sexuais. Talvez. É. Mas é o pecado foi que ele era nosso advogado de defesa e também o juiz. Porque ele tem vários empregos. Exato. Enfim, sou ouvinte novo e por sorte consegui resistir a esse lixo sendo inserido nos meus ouvidos. Mas é normal o nariz sangrar quando estava ouvindo o Chorume? Sim. Se o nariz não sangrou, não ouviu o Chorume. Ou não prestou atenção em alguma parte. É, então, a pessoa vem, eu ouço o Chorume, daí eu falo, mas você já foi no hospital ver o sangramento do nariz? A professora pergunta, que sangramento do nariz? Já sei que não ouviu. Já sei que só é um negão do do gueto querendo comer meu cu de novo. É. Pela... Dá, mas... Não, é pela... Mas você sabe que não... Pela 37ª vez, você sabe que ele só quer comer teu cu, cara. É. Você aprende que ele não ouviu o churume. Muito bem, mesmo ouvindo só alguns episódios, já estão entre os meus favoritos. Estou enviando esse e-mail na quinta-feira, um dia antes do meu aniversário. Teria como desejar coisas boas para mim, como, por exemplo, rolas, bilolas, trolhas e etc. Muito bem, tem como desejar aí um feliz aniversário para ele, Wesley Zop, mas em forma de funk carioca, por favor. Feliz aniversário, sário, sassário, sário. Feliz aniversário, meu amor. Espero que você seja muito feliz. Feliz. Mas nem um nome de rola? Não. Não, isso ele não merece. Muito bem, e você, Gabriel Osmar? Seu feliz aniversário para o nosso ouvinte. Eu queria que primeiro ele ganhasse um caminhão de rolas, de picas, agulhas, prédios e muitas coisas grandes, pontudas, e que ele possa enfiar no orifício anal. E um feliz aniversário. Eu espero que nesse aniversário dele ele tenha encontrado um verdadeiro músculo do amor. Isso. Músculo do amor, isso é bonito. Quem fala isso é perito. Cara, é um ornitorrincão mesmo. Né? É o PP, perito em penetração. Então, Diego Zopelli, muito sucesso nessa vida, muitos felizes aniversários. Apesar que no próximo episódio sobre teoria sobre a vida, o universo e tudo mais, eu não sei se ainda faz sentido alguém desejar feliz aniversário para as pessoas do tipo, nossa, sobreviveu mais um ano, hein? É, porque feliz aniversário parabéns. É mais ou menos tá, isso, é parabéns, né? Isso, não, talvez há 3 séculos atrás fizesse sentido, as pessoas morriam há 30 anos e cagavam no meio da sala, então... Não, e morriam na hora de você ir na casinha cagar, podia ser picado por uma cobra. É, então fazia não, sentido, bem, mas hoje em dia as pessoas vivem até os 90 anos, já perdeu um pouco da utilidade. Parabéns. Acho que aniversário devia ser a cada 10 anos, sei lá. É. Mas eu gostaria de te lembrar que o Churume tá aí pra equilibrar essas coisas, né? Por quê? Porque ouvinte de Churume não dura muito tempo. Sim. Principalmente se não vai verificar o sangramento do nariz. Exato. Muito bem, o próximo e-mail dela, Sofia Tourinho. Tourinho? Opa. Ela que manda o assunto palavrão. Boa tarde, meninos lamiroxos. Boa tarde. Vocês são o meu prazer epicurista. Muito bem. Caramba. Por que um prazer epicurista? O que você entende como isso? Eu entendo que Epicuro é um filósofo grego que gostava do prazer no simples. Exato. Então, prazer naquilo que você já teve prazer e é simples. E a gente, então, é o prazer simples dela? É. Poxa, eu acho que sim. Eu até gozei pelo olho agora. De emoção. É bem simples, de emoção. Foi o Gabriel que gozou no seu olho. É que tinha sido eu. Estranhei eu não ter ficado excitado e gozado. Por quê? Entenda. Diga, Wesley Zop, repita a palavra epicurista devagar. Epicurista. Perceba que no meio tem o quê? Ah, tem cu. É verdade. E tem lista. Ah, sim, que dá muita atenção. Adoro escutar enquanto tô no ônibus e ver as reações das pessoas com a abertura do Churume. Explico. Ganhei um aparelhinho que toca MP3 e ando com ele com episódios de podcasts. E no ônibus, dou um play no episódio do Churume e quando acaba a abertura é que eu coloco o foninho, então... Aí ela faz de propósito. Faz de propósito pra provocar, ela é provocadora. Nossa. Mas essa Sofia não é aquela mendiga alfa? Isso, que almeja ser mendiga alfa. Sim, que almeja ser. Que é letrada também, escritora. Mas talvez ela já tenha desistido do celular. É. Só anda com o MP3... Pra seguir o seu guru. Exato. Que ela tem um celular lá, que ela falou celular de flip, né? Exato. Não é que ela falou? Então, isso. Aparelhinho de MP3, entenda-se, talvez um iPod. Um estéreo som, né? Que vai aquelas que segura no ombro. Vai aquelas 8 pilhas grandonas. Da gorda. Exato. Que só a pilha já é do tamanho do MP3. Não, só a pilha é o preço de um MP3. Não, e claro que são pilhas gato preto, né? Que são as melhores. Mas, logicamente, sim, sim. Ela adaptou uma bateria de 12 volts pra você que ela carrega na sacola do lado. Senão ela liga no motor do ônibus. E quando descarrega... Por isso só ouve no ônibus. Quando descarrega, ela perdeu uma chupeta. É, sim, muito bem. Pra a bateria, claro. Sim. E ela disse que era escritora no último e-mail. Ela podia mandar com o link do que ela escreveu, se ela tem um blog, se ela tem algum livro pra vender, ela podia entrar com esse contato. Vem aqui, faça seu jabá aqui. Se não for denegrir sua imagem. Exato, né? Exato. Este último, sobre palavrões, foi uma aula etimológica. Na minha classe do primeiro colegial, tinha uns garotos que usavam as palavras paraplégica e tetraplégica para elogiar as garotas. Sendo paraplégica uma bonita. Tá. E tetraplégica uma bonita com atributos a mais. E uma gostosa. Isso. E estes usavam esses termos quando suas respectivas ou pessoas que não pudessem ouvir certos elogios. Ah, entendi. Então, beijos. Era um código, então, que eles usavam. Aqui, os integrantes do Chorume, nós usamos outro código. A gente chama de porca nojenta. Exato. Quando é uma gostosa. A Bruna não ouve isso aqui. Não, né? Ouve. Muito não bem. Ouve. Então, quando eu e o Wesley Zob andávamos juntos... com mais frequência. De mão dada aí, lambendo pirulito? Exato, mas aquele pirulito em forma de caracol colorido. Da Chiquinha. Exato. O que acontecia? Quando tinha pessoas que não podiam saber que a gente estava elogiando aquelas meninas, não só as nossas namoradas, mas... Não, às vezes um padre tá do lado. Às vezes um padre, ou tem aquele amigo que é o arroz de festa, aquele amigo seu que sonha em comer tua namorada, então você não pode elogiar perto dele, porque senão... Você não pode dar a deixa, exato, né, pra cara. O famoso X9. Entregar a chave, né? É o famoso X9, filha da puta. Você sabe. Você que é X9, talvez... Seu talarico. Talarico morre cedo, filha da puta. Você é filho da puta que trabalha na empresa que os caras xingam viado. É, exato. E depois toma advertência. A gente sabe, cara, quem é você. A gente sabe. Vá transar, ó, filha da puta. Com uma solteira, desgraçado. Vá comer uma mulher que não seja comprometida. Exato. Muito bem. Continue. É, só queria fazer essa observação. Eu vi um desabafo. Não, não é desabafo. Foi uma observação espontânea. Sim. Foi uma videoaula. Um entre parênteses. Foi uma videoaula, pô. É verdade. Então, a gente falava, nossa, essa pessoa é muito... porca nojenta. Exato, olha que porca. Olha que porca. Olha aquela mulher ali que porca, mas ela chega a ser nojenta. Exato. Né? Depois eu desenvolvi um outro código, Wesley Zop. Porque conforme você vai ficando mais velho, não existe mais você... As suas classificações, os tipos de classificação que você usa pra mulheres, diminui. Diminui? Diminui. Quando você é jovem assim, Gabriel, por que Gabriel escolhe demais? Porque ele tem classificações. Então ele tem várias classes. Ele tem uma régua de classificação de mulheres. Sim, sim. É um pantone de mulheres. Exato, são 120 tipos de mulheres. Entendi. Ah, essa daqui não sei o quê, papapá. Essa daqui como de quarta-feira se eu tiver bebido Heineken. E se tiver chovido na terça. Né? Entendi. Agora não, quando você... vai ficando mais velho, Wesley Zop, ou era como nós, com desprovido de beleza, vamos dizer assim. Sim. A gente usa o código binário. Ou você come ou você não come. Não, eu usava duas categorias para as mulheres só. Então. Que era viva ou morta. Era só isso que eu usava. Preferia viva. Por questão de temperatura, não é por questão de, mas de carisma, não. Não é por questão de ter bigado, que isso até ajuda. Mas digamos que em alguns velórios ele rezou a missa. Vamos chamar de rezou a missa. Acendeu a vela. Vamos dizer que em alguns velórios ele comeu antes da terra, né? A terra já ia comer. Exato. Mas o que eu queria falar é que a classificação que depois você passa a usar é a classificação binária, 0 ou 1. Sim. Então, ou você come ou você não come. Então, o código com meus colegas lá, inclusive Clayton, que já manda e-mails pra nós e tá devendo uma participação aqui, era a classificação 0 ou 1. 0 se você não comia e 1 se você comia. Sim. Não, ou 0 se você comia ou 0. Exato. Pode ser também ou não. 0 ou 1. Mas então é isso. Muito obrigado. E Sofia Tourinho, esperamos aí. Seu merchan. Seu merchan, sim, porque gostamos de ler o que nossos ouvintes produzem, igual o Rafa Field Michalski, que há muito tempo não manda e-mail aqui, mas tem o seu blog lá de terror que já fizemos merchan. Tá isolado aqui. No Tibete. Sim, ele está em busca de se encontrar. Depois que se foge da fazenda de Wesley Zop, só rever a vida. Tá passando por reprogramação. A pessoa sabe que a vida é melhor do que. Do que ela pode ser. Exato. Eu ajudo as pessoas. Acho que sim. Muito bem, acabaram-se os contatos dos nossos ouvintes. Aquele ouvinte que quer mandar e-mail faz como, Wesley Zop? Manda para autocríticas@chorume.com.br. Aquela pessoa que quer entrar em contato através do WhatsApp, Wesley Zop, faz como? Mande para o DDD 19 99495-5485. Estamos nas redes sociais, Gabrielzito. Estamos sim. Quais redes sociais estamos? Facebook, Instagram, Lixo do Lixo. E também tem aquele tal do Pardal Azul. Que lá é o Twitter. Isso, ah. Twitter. O arroba Néctar do Lixo. Muito bem. Gabriel Asbar, já que a palavra está com você, é sua hora de brilhar, de abrilhantar, de agigantar esse podcast usando a sua voz de locutor FM para dizer o tema de hoje. O tema de hoje é folclore. Folclore, muito bem, já que estamos no mês de agosto, um tema aí que vai representar bem o mês que estamos. Não, peraí. Estamos no mês de setembro. Muito bem, então já que 31 de outubro é o dia do Saci, vamos falar sobre folclore. Aí, tudo bem. Estamos adiantados, pô. E para o ouvinte saber, estamos gravando no dia 11 de setembro, que há 15 anos existe um folclore de que derrubaram torres gêmeas. sim. Interromperam episódios do Dragon Ball. Exato, o dia que Goku ia virar Super Saiyajin 3 pela primeira vez na TV do Brasil, cara. Pô, tem questão de 10 segundos que durou 20 episódios, cara. Os caras sabiam, parece o Chorume, né? Tudo que a gente falou aqui que presta seria 10 segundos, mas já tem 56 episódios. Exato. Exatamente. Então vamos lá, ouvintes, falar do folclore brasileiro aí, das histórias que a gente conhece, das histórias que a gente gosta, das histórias que a gente não entende, das histórias que a gente se masturba ouvindo, das histórias que a gente masturbava nossos avós ouvindo. Então vamos lá para esse episódio que promete ser folclórico. Ai, Beto Jamaica! Alô? Alô? Quem é que tá falando? É o amante profissional. Como é que você é, hein? Moreno alto, bonito e sensual. Talvez eu seja a solução do seu problema. Conjunto de mitos e lendas que as pessoas passam de geração em geração. Muitos nascem da pura imaginação das pessoas, principalmente dos moradores das regiões do interior do Brasil. Muitas dessas histórias foram criadas para passar mensagens importantes ou apenas para assustar. O folclore é dividido em lendas e mitos. Muitos deles deram origem às festas populares que ocorrem pelos quatro cantos do país. Essa é a definição aqui que eu peguei do blog do Juquinha sobre folclore. Blog do Juquinha, uma fonte confiável na internet. Claro. Pô, um cara que produz bala há tanto tempo não vai falar merda no blog dele. O blog dele é, como eu falei, é crível. Sim. É um blog que não é folclore, não é conto e lenda. Exato. Muito bem, Wesley Zop. Você concorda com essa definição de folclore? Não definiria melhor. Quando eu falo folclore, o que você lembra? Qual a sua primeira lembrança? Não, acho que a lembrança de todos é um saci cavalgando em sua direção, suado, e tentando se levar pra praia, uma praia deserta. Acho que todo mundo pensa isso. Cavalos de trança, claro. Tentando te enfiar na garrafa. É. Muito bem, já que você essa falou... é a lembrança de todos. Né? Acho que sim. É, mas... um saci de duas pernas ou uma perna e um pau grande, né? Não, todo mundo sabe. O saci só tem uma perna. É. Né? Todo mundo sabe que pra correr ele usa o pau também. É, Wesley Zop, então você que é um conhecedor de histórias aí, já falou que essa é a sua primeira lembrança? Não, falou folclore, todo mundo remete a isso. Isso é óbvio. Acho que... Acho que sim. Acho que sim. Eu remeto à escola, porque tinha as festas do folclore na escola. Ah, eu gostava. Ah, sim. Os trabalhos. Os trabalhos com cartolina, assim. Cartolina, hein? Será sítio, que ainda existe? Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ah, é, não, é isso que eu lembro também. Mas já que você falou que a primeira lembrança que você tem é do Saci... Não, é, não, lembro disso. De uma disso história também. Do Saci? É. Você sabe qual é a lenda do Saci, Wesley Zop? Saci eu sei que é um moleque que tinha uma perna só e aprontava por aí, assustava cachorros, queimava comida da... Das pessoas, das velhas, principalmente, acredito eu. Não, mas é lógico. É. Sua velha filha da puta larga a torta na janela e não quer que eu exato sua essa comida. É, que fazia tranças assim, nas crinas do cavalo. Então, essa é a história do e Saci. E que aprontava com as pessoas. Então era um menino, mas talvez um demônio, né? Sim, sim. Um demônio, ele tinha um que... cachimbo, ele fumava cachimbo. E vinha através de um redemoinho, né? Vinha através de um redemoinho, fumava cachimbo, usava seu gorro vermelho, e no gorro dele é o poder. Está o poder dele? É no gorro? É no gorro que está o poder dele. Tanto é que pra capturar um saci, ou você tira o gorro dele, e daí ele vira seu escravo sexual. Sim, ele fica de três ali, se aproveita dele. Sim, entendi, entendi. E você carca ele com o cachimbo. É, ou você... Joga uma com uma peneira e uma verdade garrafa, você direciona o redemoinho e captura uma garrafa, ou o saci dentro da garrafa. Ah, você que com uma peneira, com uma garrafa, você socava ele. Socava. Batia com a peneira na garganta dele e já batia quebrava a garrafa na quina da mesa, já esfaqueava o moleque. Ah, não é isso. Não. Gritando, bandido, morre, bandido morto, não sei o que. Vai roubar torta. E então quer dizer que o poder dele tá no gorro igual o... O Presto do Caverna do Dragão? Sim. Sim. E ele é muito semelhante ao Presto, porque ambos são inúteis, né? Sim. Foi o último a escolher a arma, né? É, o último não, o penúltimo. O último foi o Eric da Caverna do Dragão. É, o escudo mas... que não faz nada. É. Não, da Caverna do Dragão só presta o cara de arco. Não, mas o Takap também. Não, o Takap também. Mas, pô, o cara que tem o arco... Cara, não, que tem o arco, um arco ele faz que, tudo. Que não só tira flecha, não, né? Monta escada, monta ponte. É aí que eu vou fazer um carro aqui com flechas. Não, né? Na verdade, todo mundo sabe que o Eric que tava contando a história. Né? É, sim. Porque ele podia fazer tudo, os outros não podiam fazer nada. É, né? O Saci não serve pra muita coisa. Porque, teoricamente, o folclore, eu sempre cheguei o Saci como uma figura que é pra botar medo nas crianças. Não, mas normalmente é isso, é. Mas como ele não faz nada de que bote medo? Não, mas o que bota medo? Por exemplo, o cachorrada tá latindo na rua. Daí a mãe fala, não sai que o Saci tá aí. Não, mas entendeu? Daí, por exemplo, qual é a ameaça que o Saci faz? Qual é o currículo do Saci? Então vamos ver, o que, que ele faz? Ele estupra crianças? Eu não. Acho que ele rouba órgãos? Ele te passa DST? Não, mas ele fala... Não, o que faz? Daí veja o currículo. Ele, por exemplo, queima o feijão. É, você podia fazer outra, né? Pode, é, não, é, 40 minutos você faz o feijão. Ele faz trança na crina do cavalo. Porra, ele trata do seu cavalo, ele é seu amigo, cara. Porque fazer trança você tem que ter penteado. É, daí imagina o quê? Porque daí você vai sofrer bullying, as pessoas falando, nossa, olha o seu cavalo, parece a Chiquitita. Parece isso também. Mas não é uma coisa... Olha a Rapunzel. Olha só que bichinho, faz trancinha no cavalo. E daí até se desfazer, demora. Até você fala, não, vou o Saci, tu. Entendi. Às vezes você culpava o Saci por coisas que você queria no seu cavalo. Exato. E às vezes você acabava fazendo e culpava o Saci. Daí, por exemplo, você tá saindo atrasado, sei lá. Ah, tem que desfazer a trança no cavalo e daí... Sim. Você chegava atrasado no trabalho, perdia o emprego. Você, maldito, foi culpa do Saci. Maldito Saci! Um dia eu te pegarei, Saci! Sim. Pena que eu não tenho dinheiro pra comprar peneira agora. Né? Exato, exato. E dizem, mas... Pô, fala, ele fazia coisas ruins. Não, porque foi graças ao Saci que inventaram o coco queimado. O coco queimado? Como coco assim? Coco queimado. É, porque tava fazendo doce de coco ali, ele queimou, só que daí virou coco queimado. Daí aproveitou, não tinha mais coco pra fazer, falou, vamos lógico, nessa mesmo, né? É, olha aí. É. Isso é legal. E também tem a música da Ivete Sangalo, né? Se não tivesse o Saci, ela não ia fazer essa música. Qual música? Pererê. Fumando cachimbo em pleno carnaval. Tererê não gosta de sorvete quente. Pererê só pula carnaval com a gente. Pererê, pererê. Pererê não bebe quando sai de carro. Pererê não faz amor sem camisinha. Pererê não come nada sem farinha. Tim, obrigado por a sua contribuição excelente. Artística, como você, artística. Lembrando do MPB que remete ao folclore. Exato. São cantigas. Então, daí você tinha isso. Daí eu sempre acreditei que Saci não existia. Até que? Não, eu... Até que eu conheci pessoas. Ah. Pessoas que moram numa cidade do interior de São Paulo que se chama Botucatu. Botucatu? Botucatu é uma cidade do interior de São Paulo, Wesley Zop, onde lá existe a associação, Associação Nacional dos Criadores de Saci. Criadores dos Saci? Criadores ou estudantes sobre a lenda do Saci? Não, Associação Nacional dos Criadores em de Saci. Em cativeiro? Moro de peneira e garrafa que já, tem lá? Já te explico. Porque a lenda é que o Saci nasce de bambus, de brotos de bambus. Ah, eu não sabia. Muito bem. Então bom, é só adquirir pandas, né? Exato, ele come os... Daí o que acontece? Coalas. Daí quando você ouve falar de uma Associação Nacional de Criadores Saci, você pensa que são pessoas que, sei lá... Fumaram uma erva, né? Não, que servem pra manter a cultura viva. Ah, é isso. Pessoas que servem pra propagar a cultura folclórica... E que pessoas que realmente não acreditam que eles são criadores de Saci. Isso é o mínimo que você espera. Tá, é, não, mas é o, era a minha segunda opção que eu ia falar. Então, daí eu chego lá e conversando com as pessoas, elas falam, Saci existem. É. Sacis, né? Então... É, sacis. E aí que eu percebo, porque eu fui ensinado na escola que o Saci só tinha um. Só tinha um. É. E ele só tinha a perna esquerda. Só tinha as pernas esquerdas por ser um demônio. E daí eu sempre pensei assim, eu não poderia ser Saci, porque a minha melhor perna é a direita, assim, mais velhuda. Mas de apoio, não, mas de apoio é a esquerda. Não, mas eu pensava assim, a mais bonita, assim, que... Ah, tá. Dá um a que grau. Dá mais tesão. Isso, né? Daí eu já pensei, como Saci eu não serviria. Tá. Mas daí eu... As pessoas falam, não, sacis existem. É a primeira desmistificação, entre aspas, que eu tive de saci. Então quer dizer que não é um só, são vários. Você pensou, tipo, uma criação de avestruz também? Ou só eu pensei assim? Não sei. Eu acho que só eu pensei. Daí eles me falam assim, eu percebi que a marca deles era de uma perna direita. Eu falei, ó, mas isso aí tá errado, porque o saci só tem a perna esquerda. Eles falaram, não, depende do saci. Como depende? Depende da escolha política dele? Talvez. Às vezes ele é de direita ou de esquerda? É, acho que o Saci não tem como mentir quem votou, então. Ou às vezes, cada noite, na hora que ele acorda, ele troca a perna. Aí ele fala, pô, eu já acordei com a perna esquerda. Eu acho que esse podcast aqui, cara, já falei, é coerente. Você não pode falar que do nada mudou a perna pro Saci. Ele é feito do quê? Durepox? Que não, de massinha, de modelar? Depende do Durepox Saci. É fácil trocar uma perna. Depende, né? Com água, passa uma aguinha. Depende do Saci, Wesley. Depende do Saci. É, Saci mística, né? A questão é, eles falaram que tem Saci que tem perna esquerda e tem Saci que perna direita. Tudo e bem. Isso, eu a todo momento esperando as pessoas me falarem. É zoeira. Sim. E você assim, né? Aquele sorriso no rosto. Eu até... E aí? Realmente, depende do Saci, depende que máquina que ele trampava, né? Ah, é, também. Pra ver qual perna ele perdeu, né? Depende de como a colheitadeira passou por cima dele. Depende da gangrena, qual perna que deu, né? Muito bem, tá. Daí eu esperando a todo momento, as pessoas falam, não, a gente não acredita em Saci, isso aqui é só uma coisa. Ah, tá, e daí? É. Ah, e depois? Daí eles falando assim, não, porque aqui temos vários Sacis capturados, e eles mostraram garrafas aparentemente vazias. Aparentemente pra um olho leigo. Exato, porque o Saci dentro da garrafa, pra quem não sabe, fica invisível. Sim. Que ele não gosta de ficar mostrando a intimidade dele. É, também não, ele... Não sei se é de propósito ou se é um efeito do vidro. Às vezes é uma maldição. Eu não sei explicar isso. Eu sei que ele dentro da garrafa fica invisível. Então a pessoa mostrava ali a sua coleção de sacis. É, são garrafas. É, pra leigos, pra leigos. Garrafas, e eu a todo momento, daí eles, ó, cuidado pra não abrir. Mas porque... que garrafa? Tipo um litro de pinga com uma rolha? Ou com tampa? Ou com birim? Com rolha, não. Ah, com rolha. Com rolha. daí a todo momento a pessoa mostrando ali, e daí ela pegou uma garrafa ali, que estava em um lugar especial, e falou: essa daqui é o meu xodó, porque tem um Saci Albino. Aqui eu tenho um Saci Albino. Essa garrafa era diferente das outras? É, na mesma porra. Mas só, daí você disse, que... é uma cilada, Albino. Puta anedota. Não, daí a pessoa mostra com orgulho, com lágrimas nos olhos, cara. Esse aqui é o Saci Albino. E pra um leigo como eu, era uma garrafa Albino vazia. De perna direita. Ou de perna central, que é mais difícil. Só até o pinto. Pênis enorme. Daí ele... Daí eu a todo momento falo, pô, e aí, quando vocês vão falar que é zoeira? Não, ninguém falou que é zoeira. Fui embora e tentei apagar isso da minha mente. Não, mas isso é muito sério, cara. Pessoas de Botucatu acreditam em Saci. Mas eu achei que era uma grande piada comigo. Eu fui embora pensando, porra, que piada. Os caras são foda. Os caras manteram isso não, até o fim. A qualquer hora o Silvio Santos vai me ligar. Não, mas sabe o que é isso daí? É você plantar uma piada. Nossa, pra daqui 20 anos não, o cara falar que era piada. Cara, e daí depois de um tempo eu encontrei um cara... de Botucatu, que não estava nessa situação, mas um cara que eu nunca tinha visto, não conhecia essas pessoas, e eu conheci um cara de Botucatu. Um contador, o Geraldo do financeiro. Não, era um... O Gabriel conhecia esse cara também. Um cara que talvez estudasse física. Exato, sim. Que talvez fosse assim de Campinas. Exato, né? Talvez. Não quero dar muitos detalhes. Eu falei pra esse cara, porra, uma vez eu fui pra Botucatu, cara, experiência bizarra, porque... Tinha pessoas lá que contaram uma mentira lá, falando que acreditavam em Saci. Daí ele olhou sério nos meus olhos assim, como assim mentira? Não, mentira que eles criavam, Saci existe, claro. Ele assim, como assim você não acredita em Saci? Eu percebi que eu tava mexendo assim com uma religião. No vespeiro. Eu percebi assim. Eu, não, é porque começaram a falar ali de Saci Albino, daí o cara falou, não, ele ficou em choque. A pessoa tem um Saci Albino. Você viu um Saci Albino? Né? Não, porque na garrafa. Eu não pude abrir a garrafa. Fica transparente. Deu meio envergonhado assim, né? Vi, né? Dele. Mas me passa o contato dessa pessoa que eu compro esse Saci Albino. Isso é caríssimo, cara. Isso é ouro. Saci Albino é ouro. Vocês estão percebendo uma chance de negócio ou só eu? Cara, eu não sei. Talvez só eu acho que eu vi isso. Em Botucatu, as pessoas contam uma anedota. Isso sim é uma puta anedota. Ou as pessoas realmente acreditam em Saci. E talvez lá exista Saci de tanto que as pessoas contam, sei lá, cara. Ou começou com uma anedota, né? É, eu não sei. Eu sei que, cara, é isso aí. A dica pro ouvinte é, se você for pra Botucatu, não desrespeite o Saci. Você que é de Capitura Botucatu. Não, é. Você que é de Botucatu, nos chama de demente, mas explique melhor isso. Exato. É normal, todo mundo acredita em Saci em Botucatu. Não sei. Ou existem ateus aí. Ateus não, assassis. Né? Não sei como é. Não, eu não sei, cara. É uma coisa que tá entalada até hoje na minha garganta, é o pau do Saci Albino, cara. Que chupei a garrafa, óbvio. Já que tinha um Saci lá. Exato. Albino. O engraçado é que não é uma garrafa especial, é mais uma garrafa no meio de tantas. Esse é meu xodó. Mas esse é meu xodó, pô. É, lógico que eu nunca mais neguei o que a pessoa tá falando. Fiquei com medo de morrer, né? Eu falei, daqui a pouco aparece um Saci de Pogobol aqui. Não, solta três Saci ali pra bater na gente, né? Exato. Dando voadora. É, todo chute é voadora pro Saci. Exato. Mas deixa eu fazer uma pergunta, assim... Em algum momento não, que tava... Não houve nenhum risinho de canto. Não. Não houve uma risadinha, não houve nada, não houve você um sinal. Você tava clínico? Você tava olho clínico? Eu tava clínico, eu falei, não houve um sinal de... Era, sei lá... Mas é uma grande pegadinha que eles mesmos já caíram. Não, eu não sei, cara, não sei. Não, mas a minha pergunta era, em algum momento você não teve, assim, uma vontade de abrir uma rolha? Não, mas eu fiquei com medo da morte. Não, cara. Derrubar uma garrafa. Será que derrubar, você mata o Saci ou você solta ele? Não sei. Acho que só tirando a rolha que você solta ele. Não sei, porque o vidro pode cortar ele também. É, então. Aí que tá, ou a maldição... E se ele for um saci obeso, pode cortar ele e vazar merda por dentro tinha dele. Tinha obeso? Não, deve ter, né? Ah. E eu tenho uma pergunta pra um ouvinte de Botucatu. Sim, que quem saiu foi tu. Seja, seja gabaritado em saci. Sim. Se quando o saci, o seu saci tá dentro da garrafa, ele fica invisível, como você sabe que ele ainda tá vivo? Ah, eu acho que ele para vive, no tempo. Acho que saci vive muito, né? Igual o gênio da lâmpada. É, e tipo, ele é um demônia. Então ele, não sei, acho que não tem uma vida a ser finada. Ele pode ser igual uma fada, vive enquanto as pessoas acreditam nele. Isso. Não sei, não sei. É. Eu tenho a opinião que talvez o Saci existiu durante um tempo, só que todos eles se perderam na vida depois que começaram a usar seu cachimbo pra fumar crack. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Pode ser. Ah, sim, isso é uma. Pô, essa cracolândia do Saci. Lembra? Será que em Botucatu tem cracolândia? Sim, sim, sim. Nossa, cara, eu fiquei um pouco triste. Eu acho que raridade não é um Saci albino, mas sim um Saci usuário de ópio. Ou um Saci. Saci chinês, né? Ou um Saci que se recuperou do crack. Isso é raro, sim. Cara. Uma pessoa que se recupera do crack e segue uma vida honesta. Não, um Saci. Mas o Saci, por ser um cramunhão, né? Exato, que segue uma vida aí de só... Só atormentar as pessoas e tal. Fazer o seu serviço, cara. Exato, ou talvez um Saci albino que parou de comer carne, colocou uma prótese e hoje canta todo final de ano na Globo. Chamado Roberto Carlos. É, mas ele usa uma perna diferente ali pra não parecer que é um Saci. Exato. Será que o Roberto Carlos é um isso saci, que chamam cara. De prótese. Saci... Nossa... Cara, revelações. Roberto Carlos é o Saci. Pra que você vai assistir reportagens do Cabrini fazendo revelações de tráfico de drogas, sendo que aqui está a verdade, Brasil? Nossa, sacis cara. Viciados em cracks que cantam na Rede Globo. Sacis albinos. Sim. Albinos. Exato. Nossa. Wesley Zop. Eu tô um pouco chocado, mas. Tá. Mas vamos mudar de assunto, então. Ah, ótimo. Talvez voltemos para o Saci, mas. Por enquanto, quero que você fale de um folclore que sua avó te falava. Não sei se é folclore, mas da pisadeira, Wesley Zop. Da pisadeira, pior que ela falava mesmo, cara. Ela falava, tá até anotado aqui na minha pauta. É uma italiana que faz vinho, não sei. Não, quem dera fosse. É uma dança não típica. É. É, não é. O que, que é vamos a pisadeira? Vamos dançar a pisadeira, não. Todo mundo pelado. Sapateando. Numa grande tina e com uvas, né? Pra fazer vinho, né? Mas pelado. Talvez. Claro, talvez você não quer sujar o vinho. Essa música aqui. Pelados, porque daí cai o número de pelos considerável adequado. Pra um bom vinho, né? Igual o folclore aí dos molhos de tomate, né? Que teve aí a lenda de que acharam muito pelo de rato, não mas, é? Não, até 3%. Então, né? Mas é exato, acharam pelos de... 3% não, até 3 pelos de rato é aceitável. Acharam pelos de rato a mais... Do que aceitável. Do que quer aceitável. Dizer que, quer dizer que tem uma parcela que é aceitável. Sim, até 3 pelos de rato é aceitável. Ah, tudo bem. Por litro de molho de tomate. Ah, tudo bem. De. Mas o tamanho do pelo de rato conta ou não? Ah, eu acho que é por pelo, né? Por unidade. É, acho que é por pelo. É, tudo bem. Acho que é pela se unidade. Se for um pelão de ratazão, é. Se for um rabo, mas com pelo só. Não, é. É, não tá, ninguém falou nada de rabo. É, exato, mas se tiver 4 pelos. Oh, tem um rabo com 4 pelos. Vocês são nojentos. Inclusive, se você achar um saci dentro do molho de tomate, mas ele for depilado, tudo bem. Não tem problema nenhum. Sim. Então, o que é a pisadeira? Minha avó falava que se você come muito antes de dormir, se você vai dormir de estômago cheio, vem essa velha, que é a pisadeira, vem pisar na sua barriga durante a noite. E você, com dor de estômago, não conseguiria levantar da cama com o peso dela pisando na sua barriga. Dor de estômago e falta de ar também. E falta de ar, claro, porque tem uma velha pisando em cima de você. Então, eu falo velha por ser uma lenda antiga. É, então... não, só pode ser uma velha. É. Descalça, será que ela tava? Ah, pelo menos, né, pô. Não vai sujar meu pijama. Melissa. Não vem sujar será meu... Será que ela tá de melissa? Não venha sujar meu pijama do Speed Racer, por favor. E minha calça de moletom, né? A lenda é, você come demais... Antes de dormir. Você não pode, tipo, comer muito. Mas depois então... da janta. É isso. Depois da janta. É, você vai jantar. Tá. Não, jantar você come bastante. É, não, mas é normal. Mas você vai demorar um pouco pra dormir. Mas, por exemplo, depois você não pode comer muito e isso. Logo ir dormir. Exatamente. Mas se você comer e esperar umas 3 horas... Mas bem. Você é criança, você tem que dormir cedo, cara. Ah... Não, mas estou falando agora. Ah, não, agora... Não, acho que ela não ataca adultos. Ah, adultos não, só não, criança. Acho que só criança. Ah, tá. Então é uma pisadeira. Adultos com obrigações, parece que eles não atacam. Crianças têm... Adultos têm responsabilidade, não vão comer que nem uns... trogloditas depois da meia-noite. Porque né? Também já foram ameaçados na infância pela pisadeira. Ninguém então... vai pegar 4 pizzas pra comer em 3 pessoas, né? Cê Paulinho é louco, Siqueira. Cê é louco. Só o Paulinho Siqueira com uma ideia dessa. Talvez ela tenha medo de ser estuprada se ela for pisar no adulto. É, pode ser. Ah, também tem isso. Imagina. Um adulto porque... levanta e mete a mão na cara dessa velha. Fala, deixa eu dormir, ô filha da puta. Amanhã eu trampo. Velha do caralho. Porque fica imaginando, essa pisadeira tá ali passando em suma. Chega na casa do negão, o negão comeu 4 antes de dormir. 4 pisadeiras. 4 pessoas. Ah, tá. 4 pisadeiras. Daí ela vai pisar na barriga do negão. Você tá louco, velho. Vai ser a quinta ela vítima. Ela não é louca, ela não é louca. Então, a pisadeira aí, é uma velha que pisa na barriga e no peito das crianças, né? Será, Wesley Zop? Porque é um mito para que as crianças não comam muito e não tenham... Não dê gasto? E não tenham gasto, primeiro, porque essas lendas surgiram no meio rural. Sim. E as pessoas tinham que economizar comida, não tinha comida para todo mundo. Sim, sim. Ou também porque tem pessoas que comem muito e depois não conseguem fazer digestão e passam mal à noite. E daí vai falar que foi a pisadeira. Exato, exato. Então pode ter sido isso? Ah, acredito que sim, né? Então você acha que a pisadeira não existe? Não, existe. Ela foi por isso que doeu o estômago. Tá, tá. Ué, mas peraí. Vocês estão fugindo do assunto? Só pra saber. Ah, tá. Gabriel Asmar, outro folclore? Você lembra outra história folclórica? Da mula sem cabeça. Mula sem cabeça. O que você lembra? Isso aqui a gente tem uma no estúdio, que é o Wesley. Tá. Eu acho que eu tenho uma bela cabeça aqui. Não, não... Ele tem um pênis de mula, só que não tem a cabeça do pênis, porque... Porque era de um pênis sífilis, de uma mula sem cabeça. Sífilis, né? E pega fogo igual. Diz ele que por arde... Porque arde... ele é a mulher do padre. Diz ele que arde como se tivesse pegado fogo. Ou depois de fazer o tratamento do guarda-chuvinho. Ouvintes, usem camisinha, coisa. Não tem um pênis de mula sem cabeça. Por favor. Você que é um entendido de mulas, a mula sem cabeça, falam que ela solta fogo pelas narinas. Sim. Mas ela não tem cabeça. Onde tá a narina? Logo mais ela não solta fogo, então ela não presta pra nada. Ou acima do pescoço é fogo, tipo aquele do Maurício de Souza. Mula sem cabeça do Maurício de Souza. Sim, eu imagino que... É, eu sempre pensei assim. Sim. É, não é pela narina, então. Não. Imagino que é igual o do Maurício de Souza, que não tem a cabeça e sai o fogo. E sai ali. O fogo acima, onde seria o lugar da cabeça. Mas pode ser uma mula que tem a cabeça pegando fogo, por exemplo. Exato. Ah, por exemplo, o motoqueiro fantasma. É, sim. Ah, é uma cabeça até de caveira também, não? Talvez. É dessa mula? Puta, ser, é meio aterrorizante. Então é meio... você acha que Marvel copiou o folclore brasileiro? Polêmico. Estamos de olho, Marvel. Polêmico. Folclore brasileiro, esperamos você aqui. Mas conte aí, Gabriel Asmar, você lembra como é essa lenda ou não? Não, o que eu me lembro é que a mulher do padre, se alguma mulher se envolvesse com o padre... É, a mulher que seduz o padre. Exato. Ela viraria uma mula sem cabeça. Então se o padre dá uma catracada nela, na mulher... Ela... Ah, mas o padre tem que conceber, é isso? É, não, acho que... Ah, tem que consumar. Que um caso, tem que consumar, um entendi. Colocou... Caso 6 meses? 6 meses esse caso? Não. Talvez a porra do padre transforme uma mulher em mula. Porra benta que atinge a mulher nefasta que quis atacar um padre. Acho que se colocar até o talo já era. Ah, já? Não, já. Às vezes nem goza, então. Às vezes nem goza, só o líquido, o lubrificante. Ah, porque às vezes tá até entupido, né? Que o padre não usa muito, né? Exato. Porque todo mundo, Wesley Zop, fala, padre pedófilo. É verdade. E discrimina o padre pedófilo, não é, Wesley Zop? Puta, isso é um absurdo. Isso é absurdo. Por que você acha absurdo? Porque ninguém pensa no padre que tá sendo também abusado pelas crianças. Aparece o moleque lá, quero confessar, padre. Mas ele tá do quê? De regata e shortinho de moletom. Chinelos Rider. E aí? Escrito surf na camiseta. E nem é surfista. Pô, quem tem surf escrito, quem entra na praia, precisa olhar. Tá pedindo então, pra ser abusado. Exato, tá ninguém pensa No padre que está sendo... Tentado, isso tentado. É verdade. Talvez pelo demônia. Exato, talvez pelo sacizinho ali, ó. O sacizinho. O sacizinho. Então, de... será que surf é um anagrama de saci em outra língua, né? Talvez. É, não, e aí? Não sabemos. Talvez o menininho tá com a sua camisa de surf da marca Cobra d'Água. Talvez o padre que come moleque que curte surf é a cobra dela. Ah, entendi. Sim. É. Então, voltando ao assunto, seus dementes. Sim. O que ocorre? Toda a mulher, então, que teve um caso com o padre, que foi... Mas que ela seduziu, pai. Ela que seduziu. É, sim. A mulher nefasta, que foi consumada pelo padre nas noites de quinta-feira. De quinta pra sexta? De quinta pra sexta, vai virar a mula sem cabeça aí. Mas da última semana do mês ou toda de quinta pra sexta? Não sei. Não, o que eu me lembro era toda quinta-feira, agora não sei. Ah, tá. Ruim é ter esse compromisso, né? Já pensou, se ela grava chorome também? Bem, quando o feriado cai na quinta, ela tem uma folga. Mas será que o feriado é pras mulas? Não sei, porque pra hospitais, padarias e supermercados não tem feriado, né? Então, talvez pra mulas também, não. Não, acho que não tem, porque maldição é maldição. É maldição, né? Então você tem uma cavala. É, uma cavala. Uma cavala. Potranca. A cabeça pegando fogo. E aí? Que porra que isso faz? É, qual é a ameaça dela? Isso vai te dar um coice? Isso te dá medo. Um coice qualquer cavalo dá. Isso te dá medo, tudo bem. Não sei se é muito assustador. Não, talvez você assusta pelo inesperado. Você não espera que apareça uma mula com uma cabeça pegando fogo. Né? Mas tá, mas você toma um susto, ó, um cavalo pegando fogo, ó, tá, um esquilo pegando fogo. Não, exato, não. Mesmo, qualquer mesmo... coisa pegando fogo. E ainda vivo. Exato. Né? Meu pau pegando fogo. É. Um toco cru pegando fogo. Exato. É. Um pedaço de carvão pegando fogo, você não, o carvão pegando fogo, você assusta. É, o fogo é assustador. Fogo pegando fogo. É, exato, o fogo assusta. O fogo assusta. O sol pegando fogo já te assusta. O sol, um dia eu ouvi uma frase muito bonita. Legal, sol... guarda pra você, então. Obrigado. Vamos continuar. mas eu não sei a ameaça dela mesmo. Então, que é? Não sei. Vai dar uma chamuscada nas suas costas, se você tiver... Mas... Não sei, né? Um cavalo, tudo bem, mas me dá a impressão que não é tão difícil de desviar um cavalo. Então, mas eu acho que ela não é uma ameaça pra sociedade. Ainda mais se tá no meio da floresta, eu penso que você, sobre um cavalo, tem vantagem no meio da floresta. Principalmente se porque ele tiver pegando fogo, porque é uma tocha. Ele não vai conseguir desviar tão bem igual você. Não, e mas... outra que também você não pode fugir pra floresta com um cavalo pegando fogo. Não, mas... Vai tacar fogo na floresta. Exato, mas é porque é uma lenda do meio da floresta. Ah, não. Mas pensa bem. Pensa bem, um se cavalo consegue... pegando fogo no meio da cidade vai ser atropelado. Não, é verdade. Apesar de dar pra ver ele de longe, hein? Exato, mas... Às vezes a pessoa atropelou de propósito. É, sim. Não quero falar que acidente atropelou um cavalo pegando fogo. Tá, mas Gabriel Asbar já pagou a sua penitência de ter atropelado um cavalo pegando fogo. Sim. Verdade, você já atropelou um cavalo pegando fogo? Sim, paguei R$50 em multa e... sim. E um adicional no licenciamento, né? Teve, tudo bem. Já pagou sua dívida com a sociedade. Não tô julgando ele, eu só tava com dúvida, Mas é óbvio que se você vê uma mula sem cabeça, é uma mula que tem a cabeça pegando fogo. Imagina se você domar isso, cara. Então. Porra, com que corda seria, é né? É alegria, né? Não, uma corrente. Ah, corrente. É. Porque o fogo não tá falando que derrete. Talvez você manda um e-mail pra ela. também, sim. Por causa de corrente, né? Sei lá. Se você não mandar esse e-mail pra 5 padres, você vai ser domado. Sim. Isso vai ser melhor do que um saci albino, cara. Pô, mas eu acho que a mula, ela não é uma ameaça para a sociedade, é só uma mulher com maldição. Ou é uma ameaça para o saci. Quando ele vai chegar para fazer trança, pega queima fogo. Queima os dedos. E principalmente o albino, que pela falta de melanina, ele tem a pele muito sensível. sim. Mas é verdade. Exato. Tem que tomar cuidado. Isso é um fato. Só... Muito bem. O veredito é, por enquanto, saci, nem pisadeira, nem mula sem cabeça, são perigos reais. Não, peraí. Pisadeira? Não. Pensa uma velha pisando na sua barriga. Tá, mas eu cresci com a minha avó, poderia ser minha avó fazendo isso. Ah, bom, minha isso avó, é verdade. Eu também cresci com a minha avó, mas minha avó tinha 30 quilos, então sim, tudo bem. Uma pisadeira, é uma mulher que pisa na sua barriga. Minha avó é uma mulher que ameaça os outros com uma picareta. O que você acha que eu devo ter mais medo? Não, da picareta, exato. Óbvio. Então você acha que uma pisadeira vai me assustar? Não, não cara? Vai, não. Picareteira. Até agora, é verdade. Aquela que bate, você comeu demais, ela bate na sua barriga com a picareta. Acho que eu teria mais medo. sim, sim. Não, é realmente então nenhuma ameaça. Nenhuma ameaça até agora. Agora, a gente falou em fogos. Não falamos em fogos? Fogos de cabeça? Sim. Sim. Tem uma outra lenda que também sobre tem... Sobre fósforos. Não, okay, sobre fogos. Okay. Também sobre fogos. Que o Curupira... Curupira, pelo que eu me lembro, é um espírito. Um espírito, não. Um ente. Um ente, um... Uma entidade. É, não... Ele é o quê? Então, um ser... Um ser, um anão, vamos colocar um anão, um gnomo, pode um ser um gnomo. Leprechaun. Talvez um leprechaun. Leprechaun. Não, mas o leprechaun, ele usa terno e cartola. Não, mas um leprechaun, assim, da indígena, mata. Da mata, isso. Então, ele é um leprechaun aí que a cabeça dele pega fogo. Sim. Não sei também qual a utilidade disso. Mas taca já, fogo na mata, claro. Já, mas se ele protege a mata... Então... Mas tá. Tá, depois vemos isso. Sim. E a outra característica dele, ele fala com os animais... Ele fala e protege os animais. Fala, protege os animais. E bate nas pessoas que maltratam os animais. Ele fala com as plantas também? Acho que... Não sei se ele tem a linguagem das plantas, mas talvez ele entende as plantas. Da botânica. Tipo um portunhol ali, né? É, você fala meio por cima, ele se entende. Não, um plantunhol. É, um plantunhol. Né? É. E ele... A característica que mais me perturbava é o fato dele ter os pés virados pra trás. Mas com uma explicação, que isso confundia os caçadores. É, na hora de seguir as pegadas. Então... Não... Você seguia achando que ele tava indo pro... Por um lado, ele tava indo pro outro. Mas porque... se você sabe isso, não é só você seguir ao contrário? Não, mas você não sabe que você tá seguindo o Curupira. Você tá achando então... que tá seguindo um índiozinho. Mas você quer matar a porra do índio? Sim, você quer mais terras pro seu gado, cara. Não sei se faz sentido isso. Claro que claro mas que tudo faz. Bem. O que não faz sentido é um ser que proteja a floresta ter fogo na cabeça. Porque ele vai queimar o cabelo de fogo. Ou cabelo de fogo, ou, é. Mas ou senão ele não era só um ruivinho que sofreu bullying? Ah, e aí cabelo de fogo? É, e aí ferrugem? E aí arroto de crush? pode ser, pode ser. Pode ser, pode ser. O que é errado falar ruivo, hein? Como assim? Todo mundo sabe que é Irlanda descendente, exato. O correto. tudo bem. É racismo. É. E ele protegia aí os animais. Sim, e as plantas. E as plantas. Porém, às vezes, para proteger a floresta, ele destruía a floresta. Tá. Mas isso também aconteceu com o Boitatá, que ele é uma cobra que pega fogo e protege a floresta. Eu não entendo então, também. Acontecia também com os Power Rangers. Exato. Que pra era isso que eu ia falar. Que pra salvar a cidade, eles destruíam a cidade com o seu Megazord. Anedota, cara! Mas eles começavam a lutar num terreno baldio, só que sim. Acabava indo e destruía prédios exato. E moradas. Mas pagas com honestidade. Mas ninguém ficava revoltado, porque ele salvava. Ah, porque tudo. Salvava, né? Mas então o Curupira não era nenhuma maldição, não era nada, era só... É um ente protetor. E agora você... Ele fala... era até bacana. Ele é até ele bacana. Ele é bacana, viu? Um pouco estouradinho. Sim. É, ele é cabeça quente, né? Ele não precisava pôr fogo nas coisas. E o mais importante, o cara que fazia os gols mais bonitos. Todos de calcanhar. Exato, isso era bonito mesmo. Exato. Isso era bonito, é verdade. no time único, da floresta ali... O único cara que conseguiu fazer um gol de bicicleta de calcanhar. Pô, isso é fantástico. Isso mas é fantástico. Nunca bateu uma bola de trivela. Não. A não ser quando ele tentava chutar de calcanhar. Quer dizer, talvez. Pra trás. Não sei. Não sei. Tá. E aí você mencionou também o folclore, a história do Boitatá. Sim. Que sempre me incomodou ele não ser um boi. É verdade. Não, eu acho que o pessoal não soube identificar aquela cobrona com cabeça de dragão. O cara, alguém falou, é um boi. O outro falou, ah, é boi. Tá. Tá. Ai. Um veio. É o mesmo cara que pôs o nome do peixe boi. É um peixe misturado com boi. Ele é uma cobra misturada com boi, fogo. Tem chifre, é boi. Parece mesmo mulher. Tem alguma coisa. É boi, tudo é boi. É boi. Cara. Ah, tá. E lobisomem, Wesley Zop? Lobisomem. Você que vira homem, vira lobisomem. Não danço mais, né? Você também virou cu pra lua. Sim. E uiva. E uiva. O lobisomem, se eu não me engano... O lobisomem não é só a história do folclore brasileiro, né? Não, tem... Inúmeros países trabalham com a ideia do lobisomem. O lobisomem, você vira lobisomem assim que você é mordido por um lobisomem. É, mas deve ter tido então, alguma coisa. Mas a origem... Como que você se... sem você ser mordido, como que nasce um lobisomem? Qual é a fonte do lobisomem? Então, o sétimo filho homem. O sétimo filho homem depois de seis mulheres. Isso. Mas não tinha onde a mãe que era picada por uma folha de laranjeira? Não. Então tudo bem. Não, e todo mundo sabe que o sétimo filho homem, depois de 6 mulheres, se chama Francisco. Opa, é verdade, Francisco Wolf! Francisco Lobo! Puta, que puta lobisomem, cara! Nossa, estamos correndo perigo, então. Nossa, não, por... o melhor e-mail que já foi mandado, hein? E por que ele está fazendo aula de anatomia pra saber onde morder melhor as pessoas, nossa, cara? Nossa, cara! E por que aula de saúde coletiva? Pra evitar que as pessoas tomem vacina contra lobos. Exato. Nossa. Pra saber como começou a pandemia. Nossa, eu lembro uma vez que eu tomei vacina contra a raiva, era 11 injeções em volta do umbigo. Será que eu tô imune? Vocês não lembram disso, né? Vocês são muito jovens. Graças a Deus. Tomei 11 injeções em volta do umbigo. Parabéns. Na verdade, eu tava tentando achar sua veia. Cacete. Na verdade, é minha pisadeira que tava aplicando. É, mas ela foi com cravo, ela foi com cravo de ferro lá, né? Mas ela tava de chuteira. Ela fez um convênio com o HIV lá do cinema. Mas 11, como é ímpar, o HIV foi pro telhado. Estou imune. Que era onde a pisadeira ficava. É, a pisadeira ficava no telhado, é verdade. Já que estamos falando de lobisomens, e quando eu falo de lobisomens, eu me lembro de Crepúsculo. E quando eu falo de Crepúsculo, eu me lembro... Que as bolas do saco podem escorrer pra perna. Sim. Sim. Eu me lembro de vampiros. E daí eu tenho uma pergunta que eu sempre quis fazer, e como hoje não tem pergunta polêmica, eu vou fazer o iniciar o quadro aqui. Pergunta escrota. Pergunta escrota? Sim. Então esse é o momento da pergunta escrota. Yeah! É isso aí, caralho! Aí! Se você é uma pessoa e for mordida por um zumbi, você vai virar um morto vivo. Que é um zumbi. Você vai ser um morto pra sempre. Sim. Vivo. Sim. É. Agora se você... for um vampiro, é. Você é uma pessoa que também não... Você está viva para sempre, mas morta. Sim, porque você não vai morrer e você sempre vai estar da mesma forma. Exato. Agora, se você já é um vampiro e é mordido por um zumbi, zera? Você fica uma pessoa normal? Eu acho que não tem efeito. Eu acho que a única coisa contra os vampiros talvez sejam os lobisomens. Porque eles não usam camisa e são gostosos. Eu acho que é isso. E você, Gabriel Osmar, o que acha? Então, se você analisar que o morto-vivo, ele morde você, você vira um morto-vivo. Mas se você é um morto-vivo, você pode morrer. Certo? Sim. Sim. Tá. E o vampiro... Se deram um tiro no seu cérebro. Não, mas bem. Ele quer dizer que a partir do momento que você tem uma parte viva, você pode morrer. Sim. Porque tá. Se você virar um morto-morto, você não morre. Porque você já tá morto. Você tá morto. Agora, sim. Se você tem uma parte viva, então você pode morrer. E os vampiros, eles são imortais. Não, mas você bater neles com uma estaca ou um pênis grande no coração... Exato. É, parece que sim. Ou a luz do sol. Ou a luz do sol. Chave, além de brilhar. Ou alhos. Alhos funcionam com vampiro ainda? Eles são adeptos ao mau hálito, né? Tem dentes grandes, eles têm que escovar bem. Exato. Né? Então eu acredito que se um vampiro for mordido por um morto-vivo, ele vai perder a imortalidade. Então ele não vai virar uma pessoa normal. Não. Ah, menos com menos é mais, isso que você quer dizer. Não, ele vai ser um vampiro, mas que pode ser morto não só apenas com um estaca no coração ou tiro de bala de prata. Pode ser morto com um tapa. Sei lá, uma gripe. Lepra. Porque bicho barbeiro. Bicho lepra barbeiro. Porque você não sabe o quanto tempo ele já é vampiro. Ele pode estar na parte de lepra que ele não é imune a isso. Pode ser. Talvez então. Ele pode ser morto com... Febre amarela? Gripe não. Espanhola? Não, talvez um... É um bate-estaco. Um bate-estaco. Você vai fazer um bate-estaco no vampiro ali. Corta o cu dele e aí. Não, ainda mais que pelo trocadilho do bate-estaca no vampiro, né? Puta merda! Essa foi boa, hein, cara? Muito bem, essa foi nossa pergunta escrota pela primeira vez aqui no Chorume. Mas você tinha uma opinião sobre ou era só dúvida? Não, só tinha dúvida. Bateu com alguma coisa? Se resolveu? Eu acho que sim, são inteligentes. Eu acho que ele poderia ser morto espancado. Legal, tá. Legal, parabéns, cara. Tá. Nessa atualidade de tecnologia, de e-mail, rebola, espancado... Gostaria de dizer que eu pensei nessa piada sozinho. Mas que mérito, hein? Caralho, que sucesso esse podcast. Você acabou de falar do Crepúsculo, que me lembrou de uma outra lenda, que também são de pessoas muito bonitas e conquistadoras. Sim, para negrinho o... do pastoreio. Não, um pouco mais, um pouco mais. Que é o Boto. O Boto, muito o Boto. Boto. Ah, pode ser. Não. Apenas o Boto. Esse é o Boto Catou. O Boto Catou, Boto Pegador. É. Que o Boto, ele sai do rio e conquista as mulheres num, sei lá, num bate-coxa, num rala-bucho. Ele vira uma pessoa comum. Uma pessoa galante. Ele não sai, mas não é em forma de boto. Sim, ele sai da água, ele vira um cara, como fala, garboso. Ah, vira aquele cara que, sei lá, vira o Zé Maier. Humberto Martins, ele vira o Humberto Martins. É, o Zé Maier. Ele vira o Zé Maier e conquista as Helenas da festa. Sim. Certo? Uma ou várias? Não, quantas ele quiser. Tá. Mas normalmente... Mas come. Ele come, por que que ele come? É. Porque ele gosta de sexo, sim. Mas não, não é só por isso. E ele sempre usa um chapéu, que mas... é onde tá tampando aquele buraco na cabeça do Boto. É o Boto cor-de-rosa. O Boto, mas ele não fica uma pessoa cor-de-rosa, ele não é o Majin Buu, não. Não, mas poderia ser um cara. É o Patrick que... Estrela. O cara branco que ficou muito no sol. Wesley, eu te explico por que ele come. Porque ele envolve nessa época de tecnologia. Não, né? Isso é verdade. Alguém faz esse cara parar, ele é um gênio, cara. Esse cara é um gênio das internet, cara. Então, daí ele... Ele sai com a mulher, ele faz um secho. Sim, e o quê? Engravida esta mulher. De chapéu. Sempre de chapéu. Mas se a mulher tirar o chapéu dele? Ele, não sei se ele morre, mas ele vai ver um buraco na cabeça mas dele. Mas e se ela, se um cara penetrar aquele buraco? Acho isso que eu quero daí saber. Mata, porque acho que ele respira por ali, né? Ah, tá, tudo bem. E daí ele... Por isso que o chapéu dele fica inflando. Sempre inflando. É. Daí depois de engravidar, ele vai embora. Daí existe uma mulher grávida dessa festa que ela vai falar o quê? Que está, foi vítima do Boto. Sim, pode ser mais de uma. Ou pode ser mais de uma. Ele pega e traça uma só a noite inteira. Bendada, né? Aquela comida bendada. Foda bendada. Aquela foda, é isso. E aí? Então, eu tenho como testemunho que isso existe. Não fui comido pelo Boto, não. Mas a minha prima ficou grávida do Boto, cara. Nossa, que prima? Eu quero nomes. Ela mora em Mato Grosso. Faz o nome. Gisele. Gisele o quê? Zop? Não é Zop. Fala o nome, então. Gisele apenas. Não quero denegrila. Gisele Feliciano. Não quero denegrila. Gisele de Lima? Não quero denegrila. Mas então, diz ela... Que dizer, ela engravidou numa festa e foi o Boto. Foi o Boto. É. Sim. Porque ela mora em Mato Grosso, perto, né? Porque essa cultura é mais centro-oeste, norte. Ribeirinha. É, mais ribeirinha, mais ribeirinha. Ter, afinal, pra ter o... tem que ter o Boto. Tem que ter um Boto lá, tem que ter rio, não vai ter no Tietê. Lá não então, tem Boto. No centro de São Paulo não vai ou ter. Ou então cidades limítrofes da cidade de Rio de Janeiro, né? Porque dizem que ele sai do rio. Não necessariamente tem que ser do rio de água. Ah, pode ser do estado do Rio de Janeiro. Exato. Pode não, ser. Não, ou Rio Grande do Norte. Pode ser. Pode ser. Rio Grande do Sul? Sim. Não, Rio Grande do Sul não, porque acho que eles não engravidariam ninguém. Sim, mas pode ser de lá porque ele é o Boto Cor-de-Rosa. Ah, então pode ser Rio Grande do Sul também. E come, não por estar sentindo prazer, mas só pela obrigação da maldição. Pra... Talvez ele seja só um cara, um boto injustiçado. Porque ele sai da água e o pênis dele coça. E daí ele curte dar uma fodida em alguém pra coçar o pau. Doenças venéreas ele tem. Exato. Mas é doenças venéreas de boto e o humano é imune? Ou não? Ela vai pegar uma doença de boto? Pergunta pra sua prima. Eu vou ligar pra Gisele. E já que estamos falando de pessoas que gostam de dar uma vurunfada, uma chanchada. Uma foda bendada. Uma foda bendada na água. Tem... Aê, neguinho do pastor. Outra pessoa. A Yara. A Yara. Ah, Yara, esperamos você aqui, hein? Sim. Eu já convidei ela até. Mas... Ah, você tá falando da sereia, peraí. Sim, a sereia. Ah, tá. Yara. Não, outra Yara. Que é uma lenda. Tá falando da Yara Barbosa. A Yara que tem pé de atleta. Ah, é uma lenda que ela era a índia mais bela. Sim. Da sua aldeia, só que daí todo mundo tinha inveja. Ah, as inimigas. As inimigas tinham inveja. E ela não deu beijinho no ombro. Exato. E daí as inimigas, se eu não me engano, eu acho que até os irmãos dela. Não, mas é porque tinha ela... Tinha ciúme dela. É. Todo mundo tinha ciúme dessa aldeia mulher. Toda, vai. Ela era um belo número um. Uma porca nojenta. É uma porca nojenta, uma tetraplégica. É uma tetraplégica. E daí o que acontece? Eles vão lá e falam, vamos afogar ela no rio. Que é o jeito mais carinhoso de se fazer com uma pessoa. Você vê uma pessoa bonita que você fala, vamos afogar ela no rio. Afogar ela no rio. Não é um rio de esperma, não, Gabriel Osmar. Não é bucaque, não. Brincadeiras à parte, então o que que acontece? Eles vão lá e afogam a Yara, tenta afogar, e por algum motivo ela vira uma sereia. Sim, porque ela foi... Talvez... Ela foi salva pela natureza por questão da injustiça. Salva pela natureza, ou isso aí é um modelo, o melhor e mais rápido modelo bem feito da teoria de Darwin, cara. Ah, de adaptação. Será que ela já era uma mutante? Não, ela se adaptou ao meio ali, cara. Ah, na hora ali. Na hora, o que que ela pensou? Tem as pessoas... Tem que criar guerras e... Tem as pessoas que estão na água e pensam, vou morrer afogada. Ela pensou o quê? Isso é lição de coaching, Paulo Siqueira. Fica a dica aí. Que autoajuda. Coaching com Yara. O que que ela pensou? Não vou me afogar, vou me adaptar. Então ela se adaptou ao meio, criou guelras, barbatanas, criou... Rabo de peixe. Rabo de peixe, se adaptou ao meio. Mas ela quis vingança. Ela quis vingança, não contra quem, somente quem quis afogá-la. Com o mundo, né? Ela quis vingança, mundo de injustiça. Porque ela percebeu, eu me adaptei, eu sou um mutante. E daí pode ter surgido as histórias do X-Men, cara. É, porque ela é contra os humanos, né? Novamente Marvel olhando folclore brasileiro aí, cara, pra fazer suas histórias. Marvel, queremos vocês aqui. Então, no lugar de Yara aqui, que eles fizeram o Magneto. Magneto que é o quê? Destruir os humanos comuns. E a Yara também. Então a Yara fica lá. E colocou como parceira mística. Que ela se transforma em outra... entendi. Mas todo mundo sabe que Magneto atrai os humanos por sexo. Eu não li justo Magneto 132, mas deve estar lá. Eu vou caçar esse. Então o que que acontece? Aí você tem a Yara, que ela fica na beira dos rios, só que com a cauda dentro da água, imagino. Sim, pra mostrar que é uma... Só uma gostosa. Porque se ela tivesse com a cauda pra fora, tu não ia falar mais que... Porra, escrota, não tem buceta, eu tô caindo fora. Puta, só punheta e boquete, não, obrigado. Né? Todo mundo olha ela com só a parte gostosa e fala, puta, tetraplégica. Ah, exato, sim. Então ela atrai diversos humanos, acho que até homens e mulheres, acho que não tem distinção. Ah, mas hoje em dia, né? Hoje em dia é tão amplo. Sim. Então você tem tudo isso, e daí a Yara faz o quê? Ela afoga as pessoas falam, nossa, que tesão, com vontade de chupar até o caroço dessa vagabunda. É isso. Aí... a pessoa sempre tenta pensar mais no coração mesmo, né? Com o coração nessa hora. E daí é isso que acontece, ela afoga as pessoas. É verdade. Porque as pessoas ficam com vontade de comê-la e não pensam, preciso me adaptar ao meio. Não, ela só fala, agora eu vou me afogar. Nossa, tô me afogando, mas tô com o pau duro. Mas ela se alimenta. Deixa eu bater duas em vez de subir pra superfície. Nunca consigo. E ir. na água, não sei vocês, mas na água não é tão legal. É porque é mais lento, uma. Né? Mais lento, né? É porque talvez você não tenha muita sensibilidade. Né? É, pode ser. Exato. Ainda mais se for água fria, seu pau diminui, né? E mais ainda. Mas fica duro, pelo menos. Mas tá duro. Tipo água congelante, sim. Tipo um mamilo, né? Sim. Então, mas a Yara, ela se alimenta de carne humana, depois ela só mata? Eu acho que... ela só queria matar, mas tá ali... Ela deve comer peixes, né? Meio canibal. Exato. Né? Então, como ela é meio canibal, ela come metade de um humano, metade de um peixe. Acho que não come carne humana, assim, por prazer. Sim, acho que talvez seja. É a única mistura que tem ali no dia. É, pode ser. E algas, né, porque faz bem pra digestão. E qual outra lenda que você lembra, Wesley Zop? Outra parte do folclore brasileiro? Não sei se conta como lenda. A lenda da mandioca, sim. Aquelas que todo mundo plantava mandioca e você de quarta-feira. Não, mas... Não, isso não era lenda. Lembra que eu falei que era segredo? Lembra? Tá. Quando você pedia socorro pra tia da cantina, mas você não sabia que ela que fornecia as mandiocas. Afinal, era 2,50 a mandioca. Sim. Ih, já vi escrito Wesley. Vou fazer uma pergunta por quê. Polêmica, não? Eu disse que eu não sou um cara muito ligado no folclore. Você falou isso mesmo. Você falou. Mas eu lembro de uma criatura, só que eu não faço ideia por que ela é do folclore e por qual poder ela tem. Por que diabo? Qual é a história? Mas que porra que tem esse nome? Negrinho do Pastoreio. Não. Negrinho do Pastoreio. A caipora nada mais é do que, tipo, o feminino do... Do Curupira? Do Curupira, não sei. Eu não sei se é do feminino, eu sei que é uma criatura que fuma muito, né? Pelo que eu me lembro. Pelo que você consultou... No blog do Juquinho. Pelo que eu vi no blog do Juquinho, o que acontece? Primeiro que a gente acostumou falar de a caipora por causa do Castelo Rá-Tim-Bum, que caipora era uma mulher lá. E, infelizmente, diferente da lenda, a caipora lá... É um índio. Não, é... A caipora lá não andava nua. Mas o caipora anda nu. Então é um cara... Puta, já entendi a maldição. Mas... Se você vê o caipora, você já tá amaldiçoado. Ele andava... Ele é parente do Curupira, protege as matas também. Só que é um cara que anda pelado. É um leprechaun pelado. E fumante, não é? Fuma e anda em cima de um porco. Ah, ainda tem essa, ele anda em cima de um porco, é verdade. Então, um porco do mato. Acho que é até pior do que você ver um Curupira. Porque o Curupira é legal. Agora Curupira, ele joga bola com você, né? Não, vocês ainda não entenderam. Agora o caipora é um cara pelado em cima de um porco. Fumante. Vocês entenderam qual é que é a maldição do caipora, cara? Eu não entendi mesmo. A maldição do caipora é que ele pode aparecer numas Olimpíadas, cara. Ah, não, ele vai ganhar a corrida de porco. Então, mas aquela corrida de porco é de porco lambuzado. E o dele é porco do mato. É tipo um javali, um java porco. Não, mas ele já tá treinando há muito tempo, cara. Ele vai ganhar. Talvez é um porco dele, só não é em qualquer porco, né? É então essa é o caipora. É um cara peladão. Deve ter um pau grande também, pra assustar os casos. Por isso traumatiza. Talvez pra equilibrar em cima do porco. Pra currar... Pra laçar o porco. Pousar de vara. Que lindo. Pra conduzir o porco. Se o cara tá pelado... Passa na boca. Né? Usar de arreio. De rédea, né? Mano. Você lembra da lenda do Negrinho do Pastoreio ou não? Eu sei do nome Negrinho do Pastoreio, mas não lembro do que ele fazia. Ele pastoreava, né? O que eu lembro vagamente é que foi um negrinho... um escravo, isso, jovem. Ele era uma criança escrava. Isso. E que ele foi açoitado até a morte. Não, pelo que eu sei, deixa de me contar. Ele era um escravo criança que, sei lá, nos seus afazeres de escravos, não é patrão, né? O dono dele tinha falado senhor, pra ele. O senhor dele tinha falado pra ele fazer uma função. E ele fez... Malemá sabia matemática, quanto Exato. Resolveu a função. Mas ele resolveu. Puta anedota, cara! Mas ele não sabia função, mas sabia equação. Porque era das internet. Então, o que ocorre? O senhor dele achou que ele tinha feito a função errada, mas ele não tinha feito. Não sei se era... guardar os cavalos. Pastorear devia ser, né? Pastorear as ovelhas e as ovelhas fugiram por causa de alguma coisa, algum problema, mas ele era inocente na história, questão. O negrinho do pastor era inocente. E aí o que o cara falou? Vamos pôr o negrinho no tronco. Sim. Não é empalado, não. Não. É pra açoitá-lo. E também não ia comer o cu dele. Não ia. Não tinha nenhum padre lá na hora. Não posso dizer. Mas o que que acontece? Então o negrinho açoitado, ele era devoto de alguma santa, falou alguma santa aí importante, Wesley Zobbia. Não, pode até ser Nossa Senhora Aparecida, que também era neguinha. Então Nossa Senhora, talvez, acho que sim. E daí ele, tomando as chibatadas pra morrer ali, acho que ele faz uma... Uma prece. Uma prece, e quando ele estava pra morrer, já porque ele tomou as chibatadas ali, foi deixado pra morrer, quando ele estava pra morrer... A santa aparece e daí dá poderes a ele e o liberta pra ele começar a fazer justiça com as próprias mãos. Mas o que que ele fazia? Abria a cerca pra despastorear aí que então, eu não lembro as ovelhas pastoradas? Algo me diz que esse vídeo não tem nada a ver com a lenda. O quê? Na verdade, o que eu me lembro é que ele teve a função de pastorear, só que ele perdeu as ovelhas. Daí ele errou. Perdeu as ovelhas. E daí por isso ele foi açoitado até a morte. E daí as pessoas que perdiam o caminho de casa diziam que se você rezasse pro neguinho do pastoreiro, ele acendia velas pra te guiar pro caminho certo. Ah, tá. Ah, eu prefiro a minha história, que ele faz justiça com as próprias mãos. Ele mas... vira zumbi dos palmares. Porra! Puta história! Não acredito que o Negrinho Pastoreiro era zumbi dos palmares, nossa, cara! Cara, e a gente... Não, agora eu chorei, cara. Nossa, eu nem vou querer que lance esse podcast, porque eu tenho um roteiro de cinema pronto aqui, cara. E todo mundo sabe que ele lutava capoeira e quando o cara morria, ele mordia e transformava num zumbi também. A esperança de vencer e acontece que hoje em dia não dá mais pra se viver. Viver sem ter. Nervoso, nervoso. gravando e relaxando. Ai, que delícia, é isso que eu gosto. Gravando e relaxando. Muito bem, ouvintes, chegamos ao fim de mais um episódio instrutivo aqui elaborado pela nossa equipe do Chorume. Uma equipe que vai pesquisar a fundo todos os temas e não vem falar nada a esmo aqui, não. Não, porque as pessoas ficam falando coisas a esmo só porque está no momento de internet. Não, porque é esmo, internet, né? Bola, não, epidemia. E também a Sofia falou que ela tem um podcast etimológico. É. Né? Por quê? Porque explica a origem das palavras, exato, cara. Exato, aqui. Então, e também nas internet. E também dos folclores. Sim. Que foi a missão de hoje. Acho que chegamos a um bom nível de podcast. Ó, eu gostei, não sei vocês. Eu gostei, não sei o Gabriel. Eu gostei, não sei o Wesley. Eu adorei. Gabriel Asbar, dê seu tchau e diga as redes sociais para o nosso ouvinte. Eu queria dizer para o ouvinte que quer acessar nossas redes sociais lá no Facebook ou no Instagram, Lixo do Lixo, e para você que curte o Twitter, @néctardolixo. Eu queria dar meu tchau, agradecer aqui muitas revelações, muitas piadas e anedotas. E até a próxima. Porque ele é das internet. Muito obrigado, Gabriel Asbar. Você é sempre lindo. E agora, Wesley Zop, dê seu tchau. Fale o e-mail e o WhatsApp pra galera nos adicionar. Muito bem. O e-mail é autocríticas@chorume.com.br. E o WhatsApp é o DDD 19 99495 5485. Dê seu tchau para as pessoas. Tchau, pessoas. Muito bem, querido ouvinte, espero que você tenha se deliciado com esse podcast folclórico, esse podcast pastoral, esse podcast botucatuense, esse podcast que não teme a verdade. Muito bem, desejo a vocês uma boa semana, obrigado por estar acompanhando, até o próximo episódio, tchau! Sunny afternoon.